Nerd Maratonista. Chegamos agora ao sétimo episódio da primeira temporada de She-Ra e as Princesas do Poder, Nas Sombras do Reino da Mágica. Oh. Adora, Arqueiros Cintilantes estão mimindo na floresta. Ô, povo, pra gostar de dormir ao ar livre. Não, e a Cintilante ainda acha ruim quando vão acordar ela, ainda tem esse ponto. Né? Aí a Adora parece que tá tendo um pesadelo, e está... Tá? E ela acorda com uma voz sinistra. De quem é essa voz sinistra? Da Sombria, óbvio. A Sombria me deu tua alma, me deu tua espada também. Né? Aí o arqueiro acorda felizinho que nem chefe de acampamento, de escoteiro, saca? Que nem pinto no lixo. Né? E ele tenta acordar a Cintilante. Como é que a Cintilante acorda, dona Sara? Reclamando, achando ruim porque estão acordando ela... Ele com essa alegria dela, com essa alegria dele, e a Adora tipo, ai meu Deus, alguém me quer. E o pior ainda, a Lenda fala, sacanagem, o cara que mais ronca é justamente o que pega no sono mais cedo. Aí, oh, ronco, sacanagem, ronco não, então tá bom. Não, é sempre assim, bicho, é sempre assim. Mas aí, beleza, a Adora se levantou e foi passear no mato. O arqueiro e a Cintilante perceberam que a Adora se escafedeu, então a Cintilante teleportou os dois, até a Adora dando um sustinho nela, assim, de praxe, né? E eles estavam preocupados porque a Adora estava estressada por causa do que houve no castelo da Entrápida, lembra? Que ela ficou, o vírus atacou ela, ficou biruleibe, as coisas nisso, então aí... Aí agora junto o fato que ela vai dormir, aí tem pesadelo, tem ser humano que aguenta. É por isso que a Cintilante diz pra Adora que pra resolver isso, eles têm que passar um tempinho no Reino da Mágica. Também conhecido em inglês como Mystacor. Ou como diriam as pessoas que shippam com a Felina. Né? Esse é um jeito de ela relaxar também, passar um tempinho com a Felina, né? Mas não é assim que a banda toca, né? Perdão. Mas aí, a Adora pergunta pra Cintilante, o que é isso de Reino da Mágica? E o que a Cintilante fala a respeito disso, dona Sara? Que é um reino secreto, flutuante, onde moram as maiores feiticeiras de Etéria, incluindo a tia Cintilante. Nossa, parece Skype! Né? Skype voando no céu! E quem é a tia da Cintilante? É a Rainha Mágica, Castapella. Ou conhecida no inglês como Castapella. Uau! Tô gastando todo o meu inglês nesta merda. Agora transformar Castapella em Rainha Mágica, ô preguiça de filho da puta que traduziu isso. Não, tipo, eu entendo que Castel, né, Castel, tá, e beleza, mas porra, Castapella virar Rainha Mágica realmente foi uma coisa, foi realmente algo, o tradutor fez né? Algo. Ela podia chamar de entoante, ou sei lá, enfeitiçante, ou qualquer outra merda dessa, foda-se. Mas não, virou Rainha Mágica mesmo. Aí o arqueiro se empolga falando do reino, que tem lindas praias, locais paradisíacos e o cacete a quatro. E eles estão sendo seguidos por um daqueles feras da sombra, espiãozinho da Sombria. Que é óbvio que ouve tudo na conversa, né? A Sombria tá lá no, na sala do Cristal Negro da Escórpia, chupando energia do Cristal Negro, né? Ai, entenda isso como você quiser. Entenda como você achar necessário. A Felina entra e a Sombria diz que vai usar a magia dela para recuperar a Adora. E manda a Felina ficar ali fora de olho na porta para evitar que interrompam ela. Ou seja, tipo, ela não segurança de balada. É, ela tá tipo, o jacaré no episódio do pica-pau. Tumba-laca-tumba-tumba-tumba. Voodoo é pra Jacu. Aí a Sombria realiza um feitiço e evoca uma fera das sombras parrodona. Tá queimando aquela sombrinha espiã, só que agora é uma sombrona, né? Um assombrado, assim, um sombrando. É, uma sombrona mais... Uma tela que ela que tem mais bração que o normal. Né? Eu diria até que é uma sobrancelha. Não. Ai, que droga! Oi, beleza? Nossos amigos chegam num penhasco. A Dora fica perguntando, uai, é aqui mesmo? Qual é? Que porra é essa? Eles se jogam e a Dora vai atrás, mas acha que viu um espião. E viu mesmo. É aquela porra daquela sombra que a Sombria catou, né? Mandou. Aí eles passam por uma paradinha, né? Um bloco de pedra flutuante que leva eles até o Reino da Mágica. E logo eles são recebidos pela Rainha Mágica. Oh! Oh! Aí, olha só. Pra ser sexy, não tinha entendido no começo da conversa assim, a Rainha Mágica é tia da Cintilante. Mas como assim, tia da Cintilante? É a irmã da Ângela? Não. Ela é irmã do Maica, o pai da Cintilante. Ela é tia por parte de pai. É tia por parte de pai. É cunhada da Ângela, entendeu? E como toda boa tia, você sabe como é que é tia, né? Te dá aquela titia. Então como toda boa tia... Aquela tia que estraga menino, é aquela tia que... Mas isso é menino. Pior do que a que estraga menino, porque é a que constrange menino. Porque é aquela que chega nos amiguinhos e começa a contar coisas das infâncias da Cintilante. Aquela coisa tipo, você sabia que a Cintilante mijava na nuvem? Não é? É aquela filha de uma tia, né? Cretina, miserável, mas vai lá. Aí a Cintilante explica que tá formando novamente a Aliança das Princesas e a Rainha Mágica manda fazer um banquete. Ó, vamos comemorar, então, a Aliança das Princesas, parabéns. Vai fazer o clube do Bolinha Rosa, vamos comemorar. Não é? Mas é. Aí a Dora fica admirada com todos os feiticeiros e feiticeiras, tem os dois sexos. Estão praticando suas magias lá no Reino da Mágica. E a Rainha Mágica diz que vai haver um eclipse hoje e convida nossos amigos a ver o local onde será dada a cerimônia. Uma nota. O eclipse em Etéria é ao contrário. Em vez de ficar tudo escuro, fica tudo claro. Por quê? Não sei. É tudo ao contrário, né? Tudo motivo. Oh, porque o mundo é brilhoso, o mundo é luz, nada fica negro. No máximo fica brilhante demais. Né? Mas tá. Aí a Dora fica cismada com as sombras da Sombria que estão aparecendo, porque estão mesmo. Errada ela não tá de ver um bicho esquisito rodando por aí. Errada ela não tá, mas ela também tá ficando assim meio paranoica das conversas, né? Ela já tá meio biruleibe, né? Já tá meio... É. Já passado pra cá, já tá meio biruleibe. Aí a Rainha Mágica mostra o Salão dos Heróis, incluindo a estátua do irmão dela, o Rei Maica, que a gente já sabe que é o pai da Cintilante. Né? Uhum. Curiosidade, a Dora até esse presente momento não sabia o que era uma tia. Já dá pra ver que a pessoa, além de órfã, não tem nenhum conhecimento de uma construção familiar. Também, soldado da horda vai saber o que é tio pra quê, né? Ela vai saber o que é comer, batalhar, dormir. Mas não é? Mas é. Aí a Dora vê a estátua de uma feiticeira com véu e a mágica explica ser luminosa, uma mácula na história do reino. Sim, é a Sombria antes de virar Sombria. Isso. Aí a Dora se assusta com outra sombra e Cintilante leva ela até a praia. A Sombria ativa o seu demônio das sombras e Arqueiro e Cintilante relaxam na praia. Enquanto isso, eles estão lá relaxando. Não, o mundo tá quebrando, o mundo tá aí, se é plot twist, os dois estão na praia. Ah, mas na praia. Na praia. Na praia, né? Mas aí a Dora tenta relaxar, mas não consegue, né? Porque ela tá paranoica das ideias, biruleibe, né? Uhum. A Cintilante decide levar a Dora até a Gruta dos Vapores, que é uma sauna. Ou seja, eles vão pra sauna. Eu tava de bobeira na praia, porque não... Eu achei bonitinho a escolha de nome. Gruta dos Vapores. Não é, ó, que original, mas ficou legal. É porque é literalmente uma gruta com vapores, então é a Gruta dos Vapores. Dá, né? Dá. Aí a Dora parece ter relaxado, mas é atormentada de novo pela Sombria, né? Filha da puta. Aí a Dora explica quem é a Sombria pro Cintilante, o Arqueiro, que não tinham conhecimento de quem era ela até agora. Então elas não conheciam a figura nefasta da Sombria. Aí a Dora pede pra ficar sozinha um tempo pra ela poder pensar. Essa, sinceramente, é a ideia mais burra da história. Não, bom que pelo menos ela deve aprender, né, depois disso. Aí, a Dora escuta as vozes da Cintilante, só que é um truque da tal da sombra, da sombria. A sombra, ela consegue imitar a voz e a aparência de qualquer pessoa, entendeu? Então ela... consegue mimetizar. Ela ouve a Cintilante dizer, ah, a Dora é uma besta, tá chata pra caralho, tá enchendo meu saco. Mas não, na verdade, esse filho da puta é a porra da sombra, da sombria, que tá fingindo de Cintilante. Aí, a Dora é atacada pelo tal demônio das sombras e vira Xirra, só que sem o momento Sailor Moon, ela só tchau, pronto, virou, rapidinho. Tipo assim, já, ela já tá naquela coisa, tô cansada, vral, toma, pronto. Né? Chega! Aí a Xirra ouve a voz da Felina, dessa vez, e começa a dar uma pirada, e ela ouve de novo agora, dessa vez, a voz do Hordak, fica cada vez mais apavorada e biruleibe das ideias. Não sem motivo, né? Aí a Xirra detona alguns dos cristais da parede do local da cerimônia e deixa a Rainha Mágica furiosa. Porque quem não, né, porra? Aqueles cristais devem ser caros pra caralho. Mas não, deve ser... se não for caro, é difícil pra caralho de ter, um dos dois. Aí a Mágica dá uma bronca na Cintilante, porque foi ela que trouxe a Dora. A Dora tenta dormir e recebe uma visita de uma falsa Cintilante, que é a porra da Sombra da Sombria. Então a Cintilante e o Arqueiro presenciam o evento do Eclipse, que é invadido pela mágica da Sombria e o seu demônio. Oh. Aí a Dora vê agora um arqueiro falso, mas descobre na hora que é uma sombra, porque ela tenta encostar nele, é uma sombra, e ele passa, né? Ele esfumaça. Aí, beleza, a Dora se encontra com a Sombria lá, detonando o evento. A Sombria ameaça a Dora e o Reino da Mágica. E a Sombria informa pra ela que era ela luminosa. Aí, beleza, a Dora tenta se transformar, mas não consegue, porque ela tá sob efeito de biruleibe. A Sombria tenta seduzir a Dora, mas ela retruca, pega na espada e transforma ela num escudo que reflete a luz da lua do eclipse. Como eu falei, o eclipse, em vez de ficar tudo escuro, fica tudo claro, fica a porra de uma projeção de luz. Mas essa junção de palavras ficou maravilhosa, né? Tenta seduzir, aí pega na espada e eu... Entenda isso como você quiser. Como você quiser, como você quiser. Esse, inclusive, é um dos, vamos dizer, poderes que eu acho mais roubados da porra da Xirra, que é pegar a espada e transformar no que ela quiser. É, basicamente, se ela quiser fazer, criar uma metralhadora, ela cria. Verdade. Né? Simplesmente, ela cria uma metralhadora, bicho. Mas aí, beleza, a Dora vendo que o escudo reflete a luz da lua mágica do eclipse, aí ela então precisou subir numa pilastra e refletir essa luz nos cristais que estavam em volta para poder reenergizar a barreira do Reino da Mágica, que é porque o Reino da Mágica era protegido contra a Horda, porque tinha uma barreira, e a barreira é energizada pela luz do eclipse da Lua Mágica, então aí conseguiu. Aí beleza, ela reflete a luz, e aí salva o dia, o bem vence o mal, o espanto temporal, o azul amarelo e blá blá blá. Piriri pororó, básico do básico. Mas aí a mágica perdoa a Xirra e agradece a ajuda dela. A Dora consegue descansar na praia, ela tá realmente dormindo. Ela, que eu... Nada não, continua dormindo, a gente tá aqui. Oh, né? A pobre coitada. Aí a Felina entra na sala e vê a Sombria desmaiada, assim, porque quando a Dora conseguiu refletir a luz deu um piripaque na Sombria, que é a Sombria, então a luz dá um piripaque nela. E aí ela olha pro caldeirão da Sombria e planeja atacar a Dora por meio do arqueiro. Fim do episódio 7. Porque ninguém tem paz nesse caralho. Ninguém. Então fique conosco, ouvintes, e vamos continuar com nossa maratona. Vamos lá.